Sanero 6314, solo 21 para prosseguir no táxi, chamo solo 121 decimal 9. 219, boa tarde, parabéns pela coordenação, senhor. Ok, muito obrigado. Sonal Bang da WebJet, iniciando o táxi no setor. Em disposição 4, gol no 92. 26, boa tarde. 3-1-4, livrou, alto. 1755 da Gol, uma boa, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 1-0. Vento 1,50 graus 1,09, ajuste 1,020, número 2 para posto, tráfego precede a terra e está praticamente cruzando a cabeceira. Sim, 1,020, apontado em 3,000. Guardião 03, eixo do 1,7 livre, tem autorizado pouso, vento 1,50 graus 1,09. Apontará no solo controlado, 03. Serviço do corredor Interlagos, interseção com o Forte, e vem da baixa altura, treinamento até no máximo 310. A gente está quantas milhas afastado? Afastado 9 milhas. Gente, Guardião 05, mantendo na escuta do controle, reporte para regresso. Reportará para regresso, na escuta do controle. Trip 5488, no solo 23, ao livrar direito, chama solo 121 decimal 9. Solo 219, livrando a direita 5488. Novo 360 pela esquerda, reporte interceptando a final. Após o pouso da aeronave da Gol que está passando o marcador externo, será autorizado sua aproximação e pouso na 17. Afirmativo, curva pela esquerda, Lima Fox Tango. Positivo, se você já descer para 1000 pés, pode prosseguir. Descendo para 1000 pés. Webjet 5729, pista livre autorizada a decolagem, vento 1,50 graus, 1,09. Webjet decolando, pista 1,0,5729. Vento ao sinalizador, 488. Bruno 399, Santo 4. Santo 4, autorizado com Congonhas, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, onde intercepta a Pesulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-0-5 no transponder. 2-0-6-6-0 para Congonhas, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda bridge, na Pesulu 1-6 após. Conforme a rota plano de voo, 1208, controle 5505, transponde 1399. Correto, portão 1, não chama pronto, inspecionamento, gol no 399. Ah, quando pronto, 1399. O TAN 3217 no 10, com inspecionamento. TAN 3217 no 10, autorizado, reporta táxi. Chamará para o tráfego de táxi, eu preciso de você. 0075. Webjet 5729, decola os 24, controle 120, decimal 8, mobile. 208, obrigado, 5729. Controle, boa tarde, Web 5729, decolou. Web 5729, cheque o transponder. Ah, agora sim, o 5729. Lima Fox Tango, eixo da 1-7 se encontra livre, tem autorizado pouso, vento 1-5-0 graus, 1-0 massa. Tango, observando a aeronave cruzando. Tango. Tá mensagem, não copiou? Oi, Dael, na presente. Dael, na presente, 5729. 5729, copiou? Direto Dael, na presente, 5729, obrigado. É o gol 1077, para a nossa autorização do avião. 3325, altera 1251. Dael, Leda, após posição bridge, onde intercepta a Pesulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5511 no transponder. Uniforme, o 077-360, autorizado o caminhão. Decolagem da 1-9. 0, com curva direita, Tandael, linda, pode ser de onde interceptar, pelo 1-0. 1-2-0-1-8, controle de saída, 5, 1-1, ela transponde para o gol 1-0-7-7, no gate 9. Correto, portão 9, chama para o prospectamento, gol 1-0-7-7. Camará. Salve, Salvador, boa tarde, 7-5, levando. 1-7-5-5, boa tarde, táxi via Alfa Juliette 08, o portão agilizando na medida do possível. Alfa Juliette 08, 1-7. Utilizado LS, azul 9144. Azul 9144, torre 118 decimal 6. 86, 9144, boa tarde. Confirmando, aguardando o Fing, confirme. Afirmativo, já está iniciando o push agora, está retirando o Fing, está no Fing, obrigado. Sente. Torre Salvador, boa tarde, azul 9144, final da 10, faz trabalho. Azul 9144, tráfego obstante, tem autorizado pouso pistão 0, vento no 30 graus, no 629. Pouso autorizado na 10, azul 9144. Solo Salvador, 22 para turno, ceda a uniforme para a navegação. E 5241, confirmando Montes Claros. Informação em curso a Vitor, aguarde cópia. Aguardando, 22 para turno. Salvador, passageiro 2231. Localizado, localizado. Teste para 2000, reportará estabilizado o localizador 2020, gol 9395. Possibilidade de coordenar pro hoje bridge por 5729? É por 5729, aguarde. E 5729, solicite ao centro, a frequência no 3325, alternativa 251. 3325, 251, 5729, obrigado. Direcionamento aguardando cópia, o passando no 4. Salvador, já fiz 2017 com 116 moto, 5509, até na Guadalupe, como saudade. Santa 3217, taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1020. Pátio Índia via Alfa até o ponto de espera da 10, 18 decimal meia, 1020, ponto de espera. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 9144, livro aqui. Azul 9144, deve ser via Alfa e mantém a posição de seu ataque, seu Juliette, aguardando para ingresso. Mantém a sua Juliette, Azul 9144. São 3217 na escuta? 3217 na escuta. Por gentileza, confirma apenas o PLB? 1-1-6. Gente. Fox Lima, boa tarde, número 4 para a cópia. Confirma o local do sobrevoo? Oeste é Salvador, para Cacete, que é Grupo do Lu. Radial 348, 70 milhas a passar. 020, gol 077. Terra Quilo Índia, desça para 4000 pés, ajuste 1020. Recente da Vitória, autorização para Vitória da Conquista, nível 200. Felipe 5219, boa tarde, é o quinto para cópia, só um instantinho preparando a saída da árvore. Cliente aguardando, 5219. Antes da Juliette, Azul 9144. Azul 9144, Juliette 03, seu portão. Portão 03, Azul 9144. 3217, autorizado a linha de decolar pista 10, vento no 20 graus, 20 nós, ajuste 1020. Pastor no 4, número 3 para a Copa, por gentileza, aguardando, ok? A saída prevista, Puca. O trip 5241 pronto, Copa? Pronto. Autorizado Montes Claros, o nível 200. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5516 no transponder. Copiou 200, pista no 0, curva direita, Arbor, após Arbor, Vitória da Conquista, após conforme plano, 120.8516 está pronto para o pushback e acionamento. Cotejamento correto no pátio 3, está livre para o estacionamento, reporta táxi, o trip 5241. Reportará o táxi, trip 5241. Solo gol no 399, portão 1 para o estacionamento. Gol no 399, totalmente pronto no 1? Totalmente pronto, 399. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 399. Sim, controle 120, decimal 8, bom gol. Obrigado, bom dia, Matamar. Bom dia. Fala 395, pista livre autorizada, pouso, vento 1120 graus, 129, ajuste no 020, chuva leve na Europa. Livre pouso 10, gol 1395. 2-7. Salvador, boa tarde, 725, sendo uniforme, autorização com... Delta desça para 510, o ajuste é 10020, reporte no através de Pituaçu. Área 2231, pronto, copy? Pronto. Autorizado barreiras, nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após Momo voa direto barreiras. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5513 no transponder. Decola da 10, autorizando barreiras, 900. esquerda, Mobile, depois da Ponte Mobile, Barreiras. 1208-5513. Confirmando, transponder 5503, frequência do controle 120.8, na remoto no 4, chama pronto o inspecionamento, passagem 2231. Ok, 5513 ao transponder, 1208 ao controle, está na remoto para pushback e estacionamento. Na remoto no 4, está livre, reporta táxi, passagem 2231. 31. Para o estacionamento Gol 1077 no Gate. Vambora! Gol 1077 é o número 2 no setor. A TR da passageira iniciando na remota no 4. Afirmativo. Está aguardando o Gol 1077. O Pastor 1-4, pronto, copy? Pronto, na copy. Pastor 1-4 autorizado Recife, nível 090. Decola da 1-0 com curva esquerda, o perfil da saída Conde, ok? Mudança no perfil da saída Conde. Controle 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. 090, decola da 1-0, curva esquerda, saída Conde. Controle 120, decimal 8, transponder 0260. Pastor 1-4, a pronta rotada. 3-2. 2-4-1, inicialmente está de atentada do pátio 3, vai prosseguir como número 2, seguindo o Boeing da Gol, finalizando no 04, ok? Seguindo o Boeing da Gol, 35241. Só confirma a autonomia, o 35241? 0400. Sim, tá. Então, o 077 poderia acionar na posição? Afirmativo, acionamento na posição, aguardando o push. Afirmativo, o 077. O Pastor 1-4 apenas confirmando o transponder 0260 no pátio militar já está pronto do táxi? Está pronto para o táxi, transponder 0260. Gente, confirma o seu bem? 10 a bordo, com autonomia 3 horas e 20. Sete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pulso, vento 110 graus, 129, ajuste 1020. Vente 1070. Solo Gol 1399 para o táxi com 139 a bordo, 4 horas e 32 minutos de autonomia, terminando galeão. Gol 399, taxia via Índia, até o ponto de espera da 10, o ponto de espera torre em 118 decimal meia, dúzia, o ajuste 1020, mão voo. 1020, autorizado taxia Índia, ponto de espera da 10, 1186, o gol 1399, obrigado. Solo, gol 1395, livrou. Gol 1395, taxia via Alfa, e mantém a posição de sua taxa Juliette aguardando para ingresso. Alfa, mantém a Juliette aguardando, 395. Batalha 2231, não confirma iniciando o pushback de acionamento? Ok, eu tô com a aeronave Beach 40 agora, que tá aproximadamente umas 4 milhas de duna. Ó, tô iniciando o momento. Senta. Trip 5241, prossegue o táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia, dúzia, o ajuste 1020, mão voo. 1020, ponto de espera com a torre, obrigado, 5241. O meu pé vai interferir na aproximação. Então, guardião permanece aqui. Ponto 399, boa. Após a passagem do tráfego 737, Gol na curta final, ali mantém piso no zero. Após a passagem, ali mantém 1-0, 399. Aquilo indo interceptando o lado visual. Terra aqui no Índia, chame em torre 198 decimal 6. 26, uma boa. Só para prosseguir para a final da 17. A intenção é prosseguir com decolagem a partir da Papá, já com proa norte, norte-noroeste ou para o cruzamento do campo, confirma. Quem é passageiro? A parte do setor norte, por devido à aeronave na aproximação, após irá retornar no meu pé. Gente, não vai ser necessário no meu pé. Se a senhora autorizar, o guardião está em cima da ocorrência, essa atitude atende. Este vai estar afastado do setor de aeronave, vai aproximar na pista 197. Sim, Edson. Ciclo, solos 14, vou livrar direito no 21, décima 9. Tá. Tá. 3, pode manter no setor a 500 pés. Sim, Edson. 500 pés no setor, o 03. Meia dúzia, o ajuste 1020, morro. Aquilo ainda está passando externo da baixada travada. Eu sinto, ó, caso autorizar, voa direto na base da 17. Base 217. 0110 graus, 089. Eu já decolagem iniciando, 399. Cheque Luísa na escuta. Afirmativo, passou externo para prosseguir. Ok, para coordenação, eu informo que eu estou com um helicóptero, um super chimango da Polícia Militar, está em missão ali no setor noroeste do campo, a mil pés. Se eu evitar conflito aí, o senhor prossegue para a final da pista 1-0, arremete na DA, faz curva à esquerda e prossegue para o pouso na 17. Confirme se acontece. Afirmativo, vamos fazer o seguinte, deixa o helicóptero na missão, a gente pousa na 10 mesmo. Ok, na verdade é um super chimango, ele está ali em missão policial ali no setor noroeste, aproximadamente 800 mil pés. É, afirmativo, eu estou vendo aqui em 900 com mil pés aí à esquerda, já estou aqui agora baixando a travada na 10 aqui. O meu foco lima, atrasado, acionamento é pós-protáxi. Check Luísa, pista agora livre, tem autorizado pouso, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Gente, check aqui, Luísa. T541, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Vamos 399, decola 44, controle 120, décimo 8. 208, passagem, meu amigo. Boa. Prossiga, Mike Eco Delta, prossiga para a base curta pela direita da pista 17, atenta ao tráfego BIT 40, cruzando agora o eixo, no eixo, melhor dizendo, da pista 10. E fica atento também a um super chimango da Polícia Militar, aproximadamente 800 pés no setor noroeste do campo. Para a cópia, Brasília 360, prepara a saída Arbor Elefa, aguardando. Arbor Elefa, obrigado. Trip 5219. 5219 é o próximo para a cópia, ok? Prepara a saída Arbor, aguardando, só mais um instante. 5219. Vento no 20 graus, 08 nós. Afirmativo, pastor no 4, após a passagem da aeronave, está livre o cruzamento, prosseguindo via Delta, Alfa, e reporta novamente antes da TAC 3 Juliette. Desculpa, é o trip, ok? Trip 5241. Trip 5241 como número 1 no ponto de espera, linha e mantém pista no 0. Jack Luiz, é só os 4-5, livrar direito no 2-1, décimo 9. Boa. Pronto, copy, trip. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, e após direto, Vitória da Conquista. Controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-5-3-1 no transponder. Sim, Tenente, autorizado 200 para a vitória da conquista, decola do 1-0, curva direita, saída árvore, após direto, 128 controle, 5531, transponder, trip 5219, reportaremos para o posicionamento pátio 3. Center. Será que o Luim já confirma o pátio? Vai para o lugar da Everspark. Gente, inicialmente táxi F Alfa, mantém a posição entre o táxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantém a posição para o para o táxi Gol 1077, está com 111 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, terminando Campinas. Meia dúzia, aguardando para prosseguir. Serve de meia dúzia, aguardando para prosseguir o Gol 1077. Pastor, no 4, prossegue via Juliette, contornando a área Gramada, Índia, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, Torre 1, 1-8, decimal 6, 12, o ajuste 1020, um bom voo. Decola as 47, controle 120, decimal 8. 1208, entre 5241. Romeu Fox Lima, decola as 47, controle 120, decimal 8, mantendo a Pronorte. Informe, temos uma aeronave Super Chimango da Polícia Militar no setor noroeste do campo, aproximadamente 500 pés. 12, o Tocinete, está mesmo. Terra aqui no Índia mantém a posição antes do ataque 6 Juliette e após a aeronave da Gol prossegue ingresso no pátio principal e reporta novamente no ataque 6 Lima. Se o meu Fox Lima vai manter que atitude? Vai manter 500, se autorizar. 20, bom voo. Pátio Índia, Alfa, 1.7, 2.2. E na sua localidade? Tanquinho de Cera, próximo à Cera de Santana. O radial 348, 70 milhas afastado. Controle Salvador, boa tarde. Tanquinho de Cera, 3190, chega na margem, desça para o 070. Controle, o T3560, após Mari, poderia voar na Pro 075 por 15 milhas, evitando formações? Sim, é o T3560? Afirmo, T3560, para o setor de desvio Pro 075 por 15 milhas, após a posição Mari. Sim, está autorizado o desvio. Autorizado o desvio, T3560. 16, posso tomar minha rota, 208-525-75. Correto, portão 8, chama pronto para o tiver acionamento, Gol no 755. 55. Gol no 925, pronto, copo. Pronto, copo 925. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta a Pêzulu 177 conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5523 no transponder. 25, autorizado 360 para Brasília, Arbor, Elefa é a saída de cola da 1-0, primeira curva direita, depois intercepta Pêzulu 17. 5523, transponder 120, 8, após a colagem. Correto, pátio 4, corrigindo. Posição 04, chama pronto para o inspecionamento, Gol no 925. Reportaremos, Gol 1925, obrigado. Corrigindo, Pastor no 4, vento no 20 graus, 0619, autorizado a decolagem, pista no 0, Pastor no 4. Quebec, no ponto de espera da Quebec, chama a torre 1-18, decimal 62, para prosseguir para o cruzamento. Guardião 05 vai reportar a rotatória e avisar com campo. Guardião 05 copiou? Não, copiou. Guardião 05 informando 510, estrada do corpo, setor nordeste, afastado no momento 6.8 milhas. Tente a manter em condições visuais para reportar na rotatória. Tá 3560 se tiver condições de...